4, estamos com três vezes na frequência, 125.4, 5 a perna, 126.8. Thank you.

aproximação de 5,5% no norte do sinal de 5. Para o 2224, para 2023, autorizado o campo de uma filha de 5,0 na posse autorizada.

Helicóptero é o caminho de manifestação, deixa para a nível de voo 060, autorizado por ar direto de carro. Estamos sendo estabilizados. 98, chama em Recife 125, decimal 45, faltando 26, decimal 85. 060, autorização retirada de tapa. Oito autorizados, 4, direto 3, 5. E direto, frutinho. Muito obrigado, 473 aí. Para 2 mil pés.